Estou aqui, Senhor. Vem minha vida lhe oferecer como uma oferta, me entrego diante de teu altar. Sem a tua presença, a vida não tem sentido. Sei que neste mundo corro perigo. Eu não posso ficar longe de ti. Longe de ti. Eu nasci pra te adorar. Pra te adorar. Entrego minha vida. Pra te adorar. Pra te adorar. Esse é meu maior. Presença, a vida não tem sentido. Sei que neste mundo corro perigo. Eu não posso ficar longe de ti. Vida lhe oferecer como uma oferta, me entrego diante de teu altar. Sem a tua presença, a vida não tem sentido. Sei que neste mundo corro perigo. Eu não posso ficar longe de ti. Longe de ti. Eu nasci pra te adorar. Pra te adorar. Entrego minha vida. Pra te adorar. Pra te adorar. Esse é meu. Nada é mais importante. Só a tua presença me satisfaz. Eu nasci para isso. Eu vivo para isso. Te adorar é o meu respirar. Te adorar é o meu viver. Usa-me, Senhor. nasci pra te adorar.